Tietan 3600, frente da informação Sierra. Boa noite, TAM 3600, a sua identificação desta via, chegada Mari para nível 050, QNH 1014. 1014, descendo para o 050, solicita Freud e TAP, TAM 3600. Autorizado, TAM 3600. TAP, TAM 3600. TAM 3305, chame centro Recife em 126.85, alterno 125.45. Portugal 019, you cleared ILS X-ray final, runway 10, report Cybertron to localize. Zero, desça para 2000 pés, QNH 1014. 2000, 1014, no 3600. Pode descer sem restrições em etapa, então 3600. Afirmativo, TAM 3600 é autorizado final, ILS X-ray pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. Intercortado, TAM 3600. Afirma, autorizado final ILS X-ray pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador, TAM 3600. Autorizado final ILS, reportando estabilizado no localizador, TAM 3600. Good evening, Oceanet 6212, Skokaden. You're clear to send via to first level 050, altimeter 71014. 050, Oceanet 1314, Oceanet 6212. A 3600 informa leve desvio à esquerda devido à formação. Após, resuma navegação para o ITAP, até 3600. Gente, após o ITAP, até 3600. checkpoint signal 019, establish localizer 1. Scout 019, contact Salvador Tower, 118.95. Contact Tower 118.95, report signal 01. Tower 18, Portugal 019, established by LS 20. Go 019, I have your side. Clear to land runway 10, 120 degrees, 08 knots, Portugal 019. Clear to land runway 10, in Portugal 019. Zero 09 on the ground at 02, take the first to right and ground control 1219. Right, ground control 1219, boa noite. Boa noite, general. 118.95, 136600, boa noite. Ground, boa noite, Portugal 019, runway 1, Portugal 019, boa noite. Clear taxi, Alpha and Juliet, to stand 1-1. By Alpha and Juliet, stand 1-1, Portugal 0-1. Torre Salvador, uma excelente noite, tá 3600, uma milha de Simbra, baixado, checado visual. 3-3, reconfirmando 3600, avistado, tem livre pulso na pista no zero, vento 120 graus com 8 nós, tá 3600. Livre pouso na 1-0, tá 3600. Channel 6212, descend to 2000 feet, altimeter set 1014, and you're clear. ILS X-ray final, runway 10, report step shown the localized. 2000 feet, Hong Kong, H1014, clear ILS X-ray, call me back when step 2000. Salvador, boa noite, tá 3152, sempre tem informação, terra, descendo 150. 3152, acione identificação, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1-0 no 4. Via Mari, 2000, ajustado 1-0 no 4, tá 3152, deu uma possibilidade de voar direto do TAP, senhor? Afirmo, pro de TAP, tá 3152. São 3600, solo 07, chama agora o solo em 1219. Solo 1219, boa. Solo, até 3609, uma excelente noite. 3600, é isso? 3600, perdão. Até o 04, não me escuta, o 3600. Confirme o... Hotel 04? Afirmo, portão 04, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 04. localized 6212. China 6212, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, 6212. Good evening, Oceania 6212, visual establishment. China 6212, continue approach, runway 10, wind is 420 degrees, 8 knots. Report landing gear now in the lock of Oceania 6212. Continue approach, calling back runway with the landing gear down in lock, 6212. Boa noite, Golo 643, adicione identificação, prossiga via chegada a Bonf para 4.000 pés, o Kenny Galo no 014. A gente mantém apelo, Golo 643. China 6212, on the ground right 213, pick the first to right and ground control 129. 129, that's right. Ground is an S, 6212, ground is a gate. Oh, China 6212, taxi Alpha and Juliet to stand 09. Alpha and Juliet, stand 09. 3, reduza para 2209. 229, no 643. Ajudaria sem cortar, Broadway de Serra, para o 643? Negativo, no 643 é o número 2 na aproximação. No 643 é como número 2 na aproximação. Desça para 3.000 pés. 3.000 pés no 643. 3152 autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte ILS estabilizado, 3152. Estabilizou o localizador, tá? 3152. 3152, chame torre, Salvador em 1, no e decimal 95. 895, boa. 43, desce para 2.000 pés, autorizado, final, ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizado ILS X-Ray pista 10, vai reportar estabilizado no localizador no 643, confirma junto de 14. Confirma o 1014, bom, 643. 014, 643. 3152. Sistema ativo, tente livre pouso na 10, trem baixar travado, tá 352. Livre pouso, 3152. 352. ILS X-Ray pistão no zero, gol no 643. Gol no 643, chame torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 395 no 643. Alô, boa noite, Gordo 643, estabilizado LH, X-Ray. Pista. Também por MP3, boa noite. Pista número 2, continue a aproximação, 120 graus 8 nós. Informarei pista livre, Gordo 643. Aguardando autorização para pouso, número 43. Como sai como número 2. Correto. Zona 52, seu solo foi os 26, chama agora o solo em 1219. 219, claro. 1643, cheque o trem, pouso livre 10, 120 graus com 109, zona 643. Livre, pouso, 643. 3152, táxi via Alfa e Juliette para a ponte 06. Alfa, Juliette para 06, tá? No 643, no solo os 27, libera a direita, solo em 1219. Direita, solo 1219, no 643. Deixa no M258, acione identificação, prossiga via, chegada Mari para o nível 050, QNH1014. Via, até o 050 com 1014, obrigado. mandar de voz, tá? Estou com radio. 6258, para o sequenciamento, mantém a chegada. É, já. Canema 258, índice de redução para 2209. 2209. Segundo 805, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 060, QNH 1014. Boa noite, 805, desça via para o nível 060. 060, tudo via, noite. Go ahead. Good evening. In 5 minutes, we'll be ready for setup. What kind of departure are we expecting? Okay, I need to check your route, okay? Stand by 1 minute, I'm gonna check your route. Ok, muito obrigado. Europa 084. Autorizado, final ILS X-Ray Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, mandado. QNM é 258, desça para 2 mil pés, QNH no zero no quadro. 2.52, obrigado. Clear to destination Lima Echo Mike Delta. Flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal. After Upper November 873 until Intol. Then via flight lane route. Runway 10, left turn, Pulka departure and Zipar transition. Salvador departure control 119.8 and squawk code 5521. Air Europa 084. We are clear to Madrid, flight of 370, after Zulu 10, Natal, after November 873, Seoul, flight plan route to destination, departure from runway 10, left turn, Pulka, Zipar, departure 119.8, and squawking 5521. Report ready for startup and pushback. I call you back ready for startup and pushback at Europe 024. Fala Salvador, muito boa noite, eu tenho Mike X-Ray Alpha. Entendi, Mike X-Ray Alpha, isso? Positivo, senhor. Mike X-Ray Alpha se encontra no pátio 1, posição 8. Solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 9. Já está totalmente pronto para iniciar aí o reboque? Sim, senhor. Positivo. Ok, então inicie. Inicie no portão 8 até o pátio 3 da remota 9, ok? Chame no término. O Mike X-Ray Alpha. Cliente, Mike X-Ray Alpha. 14 Chama Torres, Salvador, em 1 decimal 95. 1895, graças. Oxenê 6258, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 6258. 1805, desça para 2000 pés, que é legal no 014. 2000 pés, 805. Back and start up, approve the report to attack Sarapa 084. EMP for Sarapa, track and call the back for taxi 084. Solicitando baixado travado, voo no 714. Tono 20 graus, ponto 9, tem pouso livre, pistão 0, voo no 714. Tem livre pouso, pistão no 0, voo no 714. Localizador, Xané 6258. 6258, inicie redução para velocidade de aproximação, chame torre 1 decimal 95. 05, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, reporte estabilizado, 1-6-8-0-5. 58. 6258, aguardando. Pode repetir o vento, por favor? Firmo 120, dano 20 graus, 8-9, a intensidade. Ok, obrigado. Nada. Bônus 714, solo aos 44, libere pista direita e chame solo frequência no 219. 219. Sergino 4, boa noite, informe antes da taxa em Juliette. A porta está ingressando 10, 7, 4.